As últimas duas colocações que eu queria fazer, observar o seu fluxo ao redor delas. Melhor que um discurso de 1.000 palavras vazias é uma só frase carregada de significado e que, ao ser ouvida, provoca um sentimento de paz. Melhor do que palavras ao vento, ditas de formas belas e bem colocadas, é uma frase simples, uma palavra simples que toca o verdadeiro espírito de todos que a ouvem. Mesmo relacionando-se com um homem sábio durante toda a sua vida, um tolo não vê a verdade, assim como uma colher não aprecia o gosto da sopa. Tudo só transpassa tudo aquilo que é ensinado pelo sábio, mas ele não sente. Quem vai sentir é quem vai absorver o sabor da sopa. O tolo pode usar de mecanismo, estar sempre perto, repassar, mas não absorver quando lhe não permitir de beber da fonte da sabedoria interior. E por último, melhor que um homem que vence em batalhas 1.000 vezes 1.000 homens é aquele que vence a si mesmo. Ele é, na realidade, o maior dos guerreiros. Todos que estão contra você, fora, alimentando as batalhas do seu ego, enfraquecendo você pouco a pouco. E ó. Qual é o nome do senhor, por gentileza? Podem me conhecer como Zhang Cheng. Sim. Ainda na ideia do nome, e aqui no Oriente a gente tem uma referência de mestre ascensionado, pode-se dizer que o senhor é um que pode ser conhecido como mestre ascensionado. Sim, podemos dizer que estaria, como vocês gostam de categorias, nesta categoria, onde já despertei, ascensionei para um outro estado de vida. E esse despertar faz o que para a consciência, comparando o seu estado e a transição que ocorreu quando esse despertar aconteceu? Esse despertar é o mesmo de quando uma criança abre os olhos pela primeira vez, observando o mundo e sentindo de uma forma mais madura e plena, mas também entendendo que aquela vida que tinha outrora não mais faz parte de mim. Pois hoje sou um novo ser, com uma visão ampla do universo, mas ainda caminho como todos os outros. Pode-se dizer que o senhor deve todas as suas conquistas pessoais a alguém ou alguma coisa? Aprendi que devo as minhas conquistas ao meu interior, à minha sabedoria de poder lidar com tudo aquilo que sou. Sim, tive grandes mestres. Fui discípulo de grandes mestres e ainda sou discípulo de mestres, pois não é porque nos tornamos ascensionados que ainda não estudamos e não estamos no eterno discipulado da vida. Muito bem. Questão inicial. Antes disso, por que o senhor aceitou vir e trazer o seu conhecimento nesse trabalho? Quando o generoso Lau veio até nós pedindo humildemente para que mostrássemos uma versão daquilo que entendíamos e assim ajudássemos as pessoas a compreender por outras formas e por outras ideias o mundo, aceitamos, pois acreditamos que tudo que pode somar é o caminho necessário para evoluir. O senhor, sabendo que o ensinamento verdadeiro é o ensinamento da não palavra, passar por tantos filtros esse seu conhecimento não diminui ao ponto de incomodá-lo? Poderia me incomodar em outras épocas. Em outras épocas, sim. Quando eu estava preso a algumas ilusões. Mas hoje, observo que muitas vezes o mundo necessita, em que seja, a essência daquilo que eu quero dizer. Mas que ele necessita. Pois aquela essência despertará para aquelas pessoas que necessitam aquilo de alguma forma. Mestre Zhang, seria mais ou menos uma comparação de dizer se a gente não tem fogo, contanto que nos aqueça, já é um bom ganho. Aquela vibração que chega. Sim, senhor. Mestre Zhang, Shen, onde está a beleza de todo mundo? Está fora, nas paisagens, ou dentro do meu silêncio? A beleza de todo o mundo não está naquilo que eu vejo, mas está como eu consigo enxergar, pois cada um vai observar aquele mundo e aquele universo à sua volta de uma forma bem singular. E nisso, a beleza não estava fora, mas sim como eu consigo silenciá-la dentro de mim, acalmando o meu ser e observando que tudo é belo. Aqueles que sentem vergonha quando não há motivo para a vergonha, e aqueles que não sentem vergonha quando deveriam sentir vergonha, todos eles entram no caminho para baixo seguindo falsas doutrinas. Sim. Por muitas ilusões, entendemos ideais e absorvemos crenças do que melhores acreditamos. Mas eles não estão na verdade interior, mas numa busca para provar aquilo que ele acredita ser melhor. Não necessitamos provar nada, mas sim sentir e observar o que somos, pois não está na doutrina, está na constante busca do nosso interior. Aqueles que têm medo quando não há motivo para temer, e aqueles que não têm medo quando deveriam temer, todos eles entram num caminho para baixo, seguindo falsas doutrinas. Dentro das ilusões que se criam, em que se absorvem e desenvolvem situações como crenças do medo, aqueles que estão acreditando que algo que não existe está dentro de uma realidade tão falsa como aquele que não dá atenção para os seus sistemas de proteção. O medo, quando deveria se existir, é a sua própria proteção interior te mostrando que ali deveria ter cuidado. Mas se ele não observa, ele está tão iludido quanto aquele que acredita naquele medo que só ele cria. São falsas histórias da mente que te levam às prisões da alma. Aqueles que veem o mal onde não há mal, e aqueles que não veem nada de mal no que é mal, todos eles entram no caminho para baixo, seguindo falsas doutrinas. Aquele que observa um lado perverso e maldoso em tudo que vê e tudo que semeia, olhando no outro, sempre algo que pode ir contra ele, semeia para si um grande mal. Aquele que não observa o mal que ele mesmo faz a si, também semeia para si um mal ainda maior. Também presos a grandes ilusões, caminham juntos para essas prisões da alma, sem exercícios de descobrir verdadeiramente onde está o seu bem e a sua paz. Se alguém fala ou age com um mau pensamento, o sofrimento o acompanha, assim como a roda da carreta segue os passos do boi que a puxa. Observando que quanto mais você desdobra emanações violentas a um todo, pois assim, quando você desdobra essas emanações de ódio, rancor, maledicência ao próximo, é ao todo, pois o todo são as pessoas e o universo. Todos nós somos parte desse todo, e cada vibração dessa gera consequências ruins. Quando dizemos que seguirá você como a roda da carroça, pois ficará preso em você como um vício, um círculo vicioso de emanações ruins que te prende sempre naquela mesma história. Se alguém fala ou age com pensamento puro, a felicidade o acompanha, assim como sua própria sombra, que nunca se afasta dele. Quanto mais vibrações e emanações da presença da paz, a presença do bem, ela vibra e está mais presente em você, como uma presença divina que habita em todos nós. Nesse mundo, a inimizade nunca é eliminada pelo ódio. A inimizade é eliminada pelo amor. Essa é a lei eterna. Sim. Pois nesse mundo, quando observamos que o outro está aqui tão igual a nós, que o outro faz parte desse todo, e eu o respeito com todo o amor e benevolência que eu tenho ao todo, a inimizade se desfaz, o respeito começa, mesmo dentro de todas as diferenças. Pois aquele cão que morde, que é violento, também merece o meu mesmo respeito do que o cão dócil, que é meu companheiro. Pois dentro dos dois há o todo, assim como há dentro de mim. Quem vive em busca de prazeres, com seus sentidos descontrolados, sem moderação ao comer, indolente, desvitalizado, a ele, verdadeiramente, mar derruba, assim como uma tempestade derruba uma árvore. Em mar a gente entende como o princípio da subinteligência egoísta que surge da ignorância espiritual. O Deus da tentação, que tentou desviar Buda do seu caminho. Sobre Mara, eu vou pedir para o senhor falar daqui a pouco, vou até abrir uma outra questão aqui. Mas vamos ficar aqui só. Quem vive em busca de prazeres, com seus sentidos descontrolados, sem moderação ao comer, indolente e desvitalizado, a ele, verdadeiramente, Mara derruba, assim como uma tempestade derruba uma árvore. Quem não entende? E em si não se alimenta de toda a fonte da essência do Espírito. Não respeita o Espírito em tudo. O Espírito em tudo. Em tudo. Quando observamos isso, sem esse alimento que fortalece o todo do nosso ser, não desenvolvendo ali capacidade espiritual para se manter e ter a energia e a força sustentável ao que o ser necessita. Fica desvitalizado, sendo assim impactado por qualquer energia contrária. Entra ali meio que no radar daquela densidade. Sim. Pois está vibrando semelhante. Fala um pouco sobre essa ideia de que Mara é o princípio da subinteligência egoísta, que surge da ignorância espiritual. Seria uma tradução livre para melhor entendimento? Algo interior a todos, quando fica preso há ilusões tão egoístas das nossas personalidades que não quer se permitir o todo vir, o Espírito desplandecer, se prendendo à vida vazia e fria de uma vida sem percepções e sem espiritualidade. Antes da próxima, agora me surgiu uma outra. Como que Buda conseguiu derrotar Mara? Buda derrotou tudo isso quando ele derrotou a si mesmo. Ele derrota Mara quando ele observa nele o próprio Mara. Ele vê nele toda pose falsas ideias e egoísmo. Você falou pose antes. Pose. Sim. Falsas ideias e egoísmo que o ego pode trazer. Quando ele se derrota, vencendo a si mesmo e partindo para uma nova vida, onde ele não se permite mais aquele outro existir. Quando o mestre fala as falsas ilusões que o ego pode trazer, quem seria esse ego? Seria o eu exclusivista que falava Francisco de Assis? Poderíamos utilizar a mesma nomenclatura. Seria, sim, esse eu que quer tirar das atenções mundanas, percepções das pessoas, do que ele realmente acredita ser, e não do que ele é verdadeiramente. O senhor pode dizer essa frase, a última frase, de uma outra forma, para o pessoal entender bem? Poderíamos dizer que, talvez, se o ser humano, em vez de ficar preso no que ele quer parecer, ele deixar fluir o que ele realmente é, observando o que o seu espírito diz, o que a sua alma transfigura-se e o elucida, não preso a ilusões de como ele possa parecer ao outro, como uma criança que quer a atenção dos pais para lhe obter carinho. Hoje me surgiu muito forte essa colocação. Perante as adversidades da vida, age sem desejo e sem aversão. Perante as felicidades e as tristezas, age sem desejo e sem aversão. E haverá encontrado a tranquilidade íntima, a paz e a alegria verdadeira. Faz um comentário a respeito disso. Observando tudo que vem do ambiente em que você vive, não dentro do seu verdadeiro eu. Quando você vive as dificuldades, ali aprendendo a cada dia a crescer e evoluir, como aprende uma formiga a levar a folha para o seu alimento. Pleno e observando que o que vem de fora, toda a tormenta da tempestade, não tirará a sua plenitude, nem tudo aquilo que te banha a riqueza com alegrias momentâneas. Digo momentâneas, pois ela não está dentro do seu mais puro íntimo, pois muitas vezes no seu íntimo existe a felicidade, mas ela não depende da felicidade e da alegria de fora. Continuando pleno, consigo, vivendo aquilo na plenitude, entendendo que um banquete de amigos terá seu final na última risada. E a felicidade interior nunca, nunca ficará adormecida. O mestre, mais uma questão que surgiu. Como ficar neutro, ou seja, sem desejo, sem aversão. As vicissitudes da vida, ou seja, a alternância dentro do movimento, decadência da saúde, mudança climática, que nos afetam tão intimamente todos os dias. Em outros tempos, vivíamos nos monastérios, isolados nas montanhas, ali aprendendo com os nossos próprios demônios a superar tudo aquilo que não queríamos confrontar. Aprendemos que com os nossos demônios confrontados, encontramos a tranquilidade e a paz. Pois quem vence e quem cria o demônio somos nós mesmos. Dentro do ambiente em que vive hoje, o tempo em que vocês estão, a cultura, a sociedade, a civilização é outra, mas os problemas são sempre os mesmos. O homem pode sim viver em pleno gozo na sociedade, tão feliz, tão íntegro e inteiro no meio do povo, pois se ele tem dentro dele uma plena satisfação de tudo aquilo que ele é, ele saberá dominar a matéria com o espírito e não deixar a matéria dominar o ego dele. Pois vocês e nós somos um espírito que transita com corpos em planos diferentes. Mas não é o corpo e o ego que domina, mas sim o espírito domina a matéria e o ego. Quando deixamos o espírito dominar, ele domina tudo que é material, até a mais poderosa lâmina. Ele sabe utilizar da sua energia, dominando aquela matéria, não para se cortar, não para cortar o próximo, mas para cortar o vento e se proteger, utilizando aquele corte para si, como uma extensão do seu ser, mas entendendo que o metal não é ele. E ele não necessita do metal, pois ele pode se defender e cortar o vento com as suas mãos nuas. Mas ele não precisa das suas mãos nuas, pois ele pode sentir o vento como seu espírito e sua paz. Ele pode sentir o vento como seu espírito e sua paz. Senhor. Certo. Quem vive disciplinado a si mesmo, sem dar atenção a prazeres, com os seus sentidos controlados, moderado ao comer, cheio de fé e coragem, a ele, verdadeiramente, Mara não derruba, assim como uma tempestade não derruba uma montanha rochosa. Podemos entender que tudo aquilo que somos e permitimos ser é o que nos leva ao nosso estado de poder interior. Mara só derruba aquele que se permite a queda, que está ligado a ilusões e preso em situações não reais. Você pode estar se privando de um ambiente, de uma sociedade, de uma civilização, mas tão dentro de ilusões, pois não está pleno e satisfeito com aquilo que você é. Será derrubado no primeiro ataque. Mas aquele que tem em si o centro e a certeza que ele está pleno de si em tudo que faz, nem o mais poderoso furacão o derrubará. A queda não está no fora, mas sim como eu deixo o fora me dominar. Aqueles que vivem no mundo de prazeres da fantasia enxergam verdade no que é irreal, e em verdade no que é real, eles nunca chegam à verdade. Pois a verdade nunca está na fantasia. Pois quando ele cria aquela fantasia e alimenta nela todos os seus medos e fugas para fugir da sua verdade interior, utilizando máscaras tão perigosas, que domina a ele mesmo. E essas máscaras criam tantas ilusões, pois aquele ser acredita estar em plenitude de si, vivendo tudo o que o fora pode te trazer, mas não consegue viver com tudo aquilo o que o dentro tem a oferecer. Sim, sim. A chuva flui para dentro de uma casa com telhado mal construído, assim como os desejos fluem para dentro de uma mente mal treinada. Sim. Uma mente mal treinada é como uma casa sem os seus telhados. Quanto mais forte a chuva, mais água entrará dentro daquela casa, assim, molhando e destruindo aquele templo que ali existe. Dentro deste templo, será infiltrado com más vibrações. Assim é a mente, que tão frágil permite que esse tempo ruim e essas ideias perversas entrem nele e infiltrem toda a sua força, modificando e criando fantasias, e não dando devida atenção para quem realmente ele é. Eu vejo no senhor uma jovialidade sem excentricidade, é uma linha muito tênue. Como que o senhor consegue ter essa jovialidade de forma tão ostensiva e ainda assim não passar a linha do natural, fazendo aquilo virar excêntrico e exagero? A tranquilidade, pois eu sou um fluxo tão tranquilo, de um Ki centrado. Um Ki, a energia, para ficar claro aos que me vêm, a energia em que influi em mim, como um todo, com a plena certeza em que eu não preciso me exceder e nem me conter, fluindo na mais bela calma do que eu sou. Fábio, ainda assim vertendo alegria nesse todo. Sim, pois toda essa felicidade que existe em mim transpassa por aquilo que sou. Graças a Deus. Aquele que cita os textos sagrados, mas é preguiçoso e não os aplica na vida, é como o homem do campo que conta as vacas alheias. E ele não partilha as bênçãos da vida correta. Aquele que nas suas fantasias aprende com o sagrado pode muito bem passar como um falso mestre para os outros, mas na verdade não vive em sua plenitude, acreditando ser o dono das vacas da fazenda, mas sendo nada mais do que um mentiroso iludido. Fala mais sobre a síndrome do mentiroso iludido. Muito comum na sua realidade, onde muitos acreditam que são plenos mestres, mas não vivem tudo aquilo que passam para os outros. E vivem em si, se põem numa postura para que os outros acreditem ser ali um verdadeiro mestre, um verdadeiro sábio, uma pessoa que aprende e que tem a certeza do que está falando. Mas aquilo é tudo da boca para fora, e no seu interior não há essa sabedoria e plenitude, fazendo assim o papel de um touro perante a vida, pois ele não entrará em sua plenitude no universo. Ele estará sempre preso às mesmas ilusões do que ele acredita que é um mestre. Mas ele não sente, em sua total forma, a maestria. Por que muita gente fica procurando a chave quando a porta, a passagem está aberta, não importa a tempo? Pois as pessoas enxergam com os olhos vendados e acreditam que estão vendo, pois elas veem aquilo que elas querem, observando o mundo por um buraco tão pequeno e necessitando de uma fechadura e uma chave para abrir essa porta, sendo que essa porta está aqui dentro, aberta, esperando só você atravessar. Aquele que abandona a luxúria, o ódio e a loucura, que adquire verdadeiro conhecimento e uma mente serena, que não tem cobiça nesse mundo nem em qualquer outro, e que aplique em si mesmo os ensinamentos dos textos sagrados que recita, ainda que sejam poucos, tal pessoa participa das bênçãos da vida correta. Sim. Aquele que vive Nem que seja pouco. Nem que seja como um aprendiz, mas em plenitude daquilo que aprende. Dentro daquilo que ele é, ele sempre está na plenitude que ele permite ser. Não iludido, acreditando ser mais, mas ele também não é menos. Ele está no seu caminho, aprendendo, evoluindo, subindo cada degrau para abastecer-se de conhecimento quando chegar no topo da montanha. Como um peixe arrancado do seu ambiente aquático e atirado ao solo, a mente treme e salta ao deixar o reino de Mara. Nós deixamos o reino de tantas ilusões. A mente é arrancada como um nascer novo. Como um nascer. Onde o novo se desperta. A consciência se expande. Somos arrancados de um fluxo ilusório. E adentramos no mergulho profundo da expansão do todo. Não há medo para aquele cuja mente não está queimando com desejos e que, tendo se erguido acima de apegos e rejeições, é sereno. Ele está desperto. Quando despertamos e observamos em nós tudo aquilo que necessitamos, entendendo que somos parte desse todo. Não há necessidade do apego e de desejos do fora, pois tudo aquilo que sou é o suficiente para viver num completo, onde o meu Ki se transpassa passando pelo meu corpo, o todo. Tá certo. O meu Ki, algumas pessoas chamam de Ti, se transpassa passando pelo meu corpo, o todo. Tá certo. A morte carrega o ser humano cuja mente se dedica a colher as flores dos sentidos. Assim como uma forte inundação carrega consigo uma aldeia adormecida. Levando tudo aquilo que está parado num eterno movimento para o novo, absorvendo novas fontes, entrando no que sou, devastando tudo aquilo que não quero mais. A morte domina o ser humano que está colhendo as flores dos sentidos antes mesmo que ele possa estar saciado em seu prazer. Pois a morte não existe, mas para aquele que está apegado em suas raízes, iludido no que necessita, do que necessita para ter uma vida plena e não caminhando para a verdadeira plenitude, a morte o arranca com uma fome sedenta e o deixa desolado. Mas para aquele que está em sua plenitude, observando que a morte não existe, a morte o leva como um caminho tranquilo, natural, como uma brisa leva uma folha. Assim como uma flor cheia de cor, mas sem fragrância, assim são as belas palavras que não produzem frutos na ação. A flor sem a fragrância que em você pode despertar o gosto pela beleza, mas sem aprofundar por aquilo que houve, a mudança de si. O silêncio pode falar mais dentro de si do que o barulho mais ensurdecedor de um palestrante. Pois é dentro do seu silêncio que pode-se descobrir a verdade e não quando grita o outro. E não quando grita o outro. A partir de uma pilha de lixo, na beira da estrada, um lírio floresce, perfumado e agradável. A partir de uma massa de seres mortais e cegos, surge um discípulo do verdadeiramente sábio, brilhando com a glória incomparável da sua própria sabedoria. Em cada local, há sempre um despertar, mesmo dentro do mais denso inferno, desperta um sábio, um iluminado, ali para equilibrar o ambiente. Pois dentro de todos aqueles existem sábios iluminados, adormecidos. O despertar chama para ter o equilíbrio e mostrar que no todo há sabedoria e dentro do todo pode-se vencer a ignorância. O tolo se preocupa pensando: tenho filhos, tenho riqueza, nem ele próprio pertence a si mesmo. O que dizer dos filhos? O que dizer da riqueza? Que não são suas. Não há posses que sejam suas, pois a posse não existe. A posse é um movimento transitório, onde você pode dominar a matéria, os bens materiais, mas mesmo assim, ela não é sua. Os filhos também não são seus. Cada ser é do todo, não si próprio, pois ele ainda não dominou a sua verdade e o seu eu absoluto. Ele, tão tolo, está tão fora de si, que nem sabe que não tem o domínio de si próprio, quanto mais do fora. Que nem sabe que não tem o domínio de si próprio, certo? Quanto mais do fora. Mesmo relacionando-se com um homem sábio, durante toda a sua vida, um tolo não vê a verdade, assim como uma colher não aprecia o gosto da sopa. Sim. O tolo só transpassa tudo aquilo que é ensinado pelo sábio, mas ele não sente. Quem vai sentir é quem vai absorver o sabor da sopa. O tolo pode usar de mecanismo, estar sempre perto, repassar, mas não absorver, quando ele não permitir de beber da fonte da sabedoria interior. Oh. Enquanto uma má ação não dá frutos, o tolo pensa que ela é doce como mel. Mas quando ela dá frutos, então o tolo enfrenta o sofrimento. Quando a má ação dá frutos, o tolo vê o sofrimento e o sabor do fel, tão amargo quanto tudo aquilo que ele plantou. Mas ele não verá que aquilo foi uma criação dele mesmo e cultivará ainda na sua tolice a busca pelo verdadeiro culpado. Antes das minhas duas últimas colocações finais, eu gostaria de pedir ao Senhor que, se estivesse no meu lugar, conhecendo a si próprio, todas as suas experiências e a perícia, considerando todos que terão acesso a esse conhecimento, que pergunta faria a si próprio, no meu lugar, nessa altura do nosso diálogo? No seu lugar, se eu tivesse uma última pergunta, eu a faria dessa forma. Mestre, me dê a honra de ter a última pergunta e ter o conhecimento pleno e completo. Eu responderia: não faça pergunta para mim. Fique em silêncio e deixe o verdadeiro mestre responder. Oh, paizinho. Então, as últimas duas colocações que eu queria fazer e observar o seu fluxo ao redor delas. Melhor que um discurso de mil palavras vazias é uma só frase carregada de significado e que, ao ser ouvida, provoca um sentimento de paz. Melhor do que palavras ao vento, ditas de formas belas e bem colocadas, é uma frase simples, uma palavra simples que toca o verdadeiro espírito de todos que a ouvem. E por último, melhor que um homem que vence em batalhas mil vezes mil homens é aquele que vence a si mesmo. Ele é, na realidade, o maior dos guerreiros. Todos que estão contra você, fora, alimentando as batalhas do seu ego, enfraquecendo você pouco a pouco, pois com um ego forte, um homem verdadeiro é fraco. Quando você o vence, vence o próprio ego e vence a si mesmo dentro dos seus demônios, você enfraquece e destrói o ego. E ali, um verdadeiro homem forte se desperta. Graças a Deus. Quais são suas palavras finais para o nosso encontro e estudos de hoje? Que na calma está a verdadeira sabedoria necessária para que o homem desperte em si o mestre que ele necessita. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado. Se Deus quiser, até breve.